Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último vem. Parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na serra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, adeus. Deus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus.